você pode acreditar em uma imagem que não pode se limpar. Escravo do costume, da tradição, o cara acostumado a não ter opinião, achando que se formem, se não foi mal de qualquer jeito, se resolve, simples, legal. Peraí, não é bem assim que acontece. Das coisas ruins, você se lembra das boas e esquece. Lembre-se que Deus já lembrou a nossa cara. Finge que não lembra, acha que não vale nada. Preste atenção, Deus está lá em cima, segurando sua onda, completando nossa rima. Nossa rima. Acorda, zumbi, que dorme, joga perto. Enxerga mais ou menos, a solução está perto. Acorda, zumbi, que dorme, joga perto. Enxerga mais ou menos, a solução está perto. Acorda, zumbi, que dorme, joga perto. Enxerga mais ou menos, a solução está perto. Acorda, zumbi, que dorme, joga perto. Enxerga mais ou menos, a solução está perto. Viver em vão sem perceber que enxerga mais um peito, a solução está perto. Acorda, zumbi, que dorme, gira perto. Enxerga mais um peito, a solução está perto. Na matemática da vida chego pra somar. A música te envolve, a letra te faz pensar. Atitude e reação contra a injustiça. A luta contra um inimigo que manipula e não deixa pista. A ideia é que sempre insistimos em passar, para que como uma bomba possa explodir e se propagar. Ainda estamos na fé e seguimos com um ataque de autovalorização, amor e humildade. A turma está de volta, pronta pra velha guerra. Entre o bem e o mal, e a nossa arena é a terra. Acorda, zumbi, que dorme de olho aberto. Enxerga mais um peito, a solução está perto. Acorda, zumbi, que dorme de olho aberto. Enxerga mais um peito, a solução está perto. Acorda, zumbi, que dorme de olho aberto. Enxerga mais um peito, a solução está perto. Acorda, zumbi, que dorme de olho aberto. Enxerga mais um peito, a solução está perto. Pela aparência o falso parece normal, mas por dentro não aguenta estar tão mal. Não dá pra acreditar pelo que está passando. Tantos problemas, não está mais aguentando. Mas acalme, relaxe, não fique desesperado. Nem pense que Deus não está do seu lado. Deus nunca virou as costas pra você. Isso é mais uma coisa que você tem que entender. Quem sabe ao invés de reclamar estivesse orando, tenho certeza não ia perder tantas noites chorando. Acorda, zumbi, que dorme de olho aberto. Enxerga mais um peito, a solução está perto. Acorda, zumbi, que dorme de olho aberto. Enxerga mais um peito, a solução está perto.